50 no Uno Manchester Juliet. Solo Salvador Tietê, 5-2, vai ser? Torre Salvador, Xané 6255, final 1-0. Oxan 6255017, ajuste, reporta quando baixar travado. Reportará baixar travado, 6255. Gol 9790, aguarda cópia. Informação em curso é ótica, apenas confirmando o solicitou 410. Qual será a posição do 509? Confirma. Previsão na posição do 509. 501, a gente acabou de ser informado aqui pela Infraero da questão do atendimento médico, ok? Isso já tinha sido autorizado com o pushback aí. A Infraero inicialmente tinha direcionado o portão 7 e agora modificou para o 3. Então, infelizmente, você vai ter que aguardar aí o treino de ataque, ok? Vou pedir para que o mesmo agilize. Tá, ok, sem problema. Bem engraçado, a gente pede, eu teria um portão já que médico agora, pronto para agilizar e acaba atrasando tudo. Afirmativo. Inclusive, essa informação não foi passada para a torre desde da sua aproximação, ok? A gente soube exatamente quando o senhor se posicionou aí na Juliette. Tá. Não, sem problema algum. Sem problema algum. Foi só um comentário mesmo. Fui 04, desça para 2510. Fui na proa do Farol da Barra para ingresso dos corredores visuais. Sim. Possibilidade de coordenação junto ao centro para voar direto a Arubi? Mantém a saída aguarde coordenação. Mantém a saída aguardando para seu retorno. Chama meu Golf Vitor, chama na papá. Taxista 3895, confuso, 49 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna com 20. 4 horas de autonomia, estou autorizado o táxi via Taxi 1, Taxi Índia, posto esperado 10, torre 1895, ajuste o altímetro 0, 1, 7. Segue táxi via Índia, 295 a torre, com 17, da 3895, uma boa tarde. Vovô. Azuca 5091 vai ficar atento ao reembolso da TAM. Que me quer voltar, após ingresso Juliette, posição 0371. 5091, na sua posição? 0371. 03. Siga. Novo cruzamento, Quebec Mike Lima, Lima Sol, Lambo Juno 1. Corinda, na escuta do controle. Afirmativo, aqui vai ter 1-2-0. Gente, confirme a pro que está mantendo. Salvador, boa tarde, Oxané 6255 na Alfa. Oxané 6255, estou autorizado para ser a Alfa, reportando de Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 6255. Aguardando, todo direto para a Alfa. Para manter a saída coral e guardar a coordenação. Está mantendo a saída coral. Não, negativo. Está 5 graus à direita de coral. Tudo bom, Mona 790, está autorizado Recife, nível de voo 410, decolador 10, curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju, via Priwisk 58. Controle Salvador, operem 119, decimal 8, transponder 5526. 490, autorizado, decolador 10, curva à esquerda, Pucca Caju, Priwisk 58, 198 é o controle, 526 é o. 790, contagiamento correto, estamos prontos se tiver acionamento. Foi coral. Rotina 6255, mantenha a posição dos Juliette. Mantenha a Juliette. Qual é o clique 4903? Siga. Na 8, clique 4, totalmente pronto. Acionando na posição em mais. 4903. Está autorizado, Romeu Civil, está autorizado com formar o PET 1 até o PET 3. Autorizado. Gente, o meu Golf Vitor aguarda a autorização. Reautorizado, decola, pistão 10, vento 120 graus, 110 nós. Autorizado, decolagem, pistão 10, 3295. Solo azul 4207, pushback em treinamento, posição 9. 4207, aguarda. O trip vai ficar no 08. Gente, o trip mantém a posição, tem um tráfego de pequeno poste, que na posição sua retaguarda, pode estar autorizado, me chama o soltado. Ok, após o tráfego de pequeno poste, inicia o 4903. Gente, o 4903 considera o tráfego de pequeno poste, já passou, está autorizado, chama o soltado, sim. Não chega na Mari, desce uma linha nível 050, altímetro 1097. 1750, pode voar, TAP ou Zona 7. Pode pagar o autorizado e TAP, são 3204. TAP, entregado 3204. 3:40, autonomia da Aracom, 156, autorizado o TAP via Índia, Panceiro do 10, torre 11895, ajuste altímetro 10017. 10017, com 1955. Controle de Salvador, sub-registrito a nível 0805. TAN 3895. TAN 3895, chame Torre 1985. 1985. Controle de Salvador, bom dia. TAN 3895, decolou na DAEL, Lusa 1700. TAN 3895, você mantém nível 340 na saída da DAEL, vigilância. 340, TAN 3895, quando possível, solicita a valida. 3895. Vai manter a saída, 3895. Confirme. Depois, é 2, FA. Trip 4903, tá? Seria a parte principal Índia, contestada a torre em 118, decimal 95, o ajuste 1097, um bom voo. O Oceano é 6255, após a passagem da nave da Trip, ingresso a Juliette, portão 08. Gente, após o Trip, Juliette, para o 862, tem um 060, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Passa o tráfego ali, mantém? Afirmo. Azul 4207, corrigindo, na escuta? Prossiga. Estou com uma nave da Avianca para ingresso no portão 08. Tem condições de prosseguir o pushback com cautela, tentando a aeronave que vai partir à noite? Afirmativo. Está livre e reporta táxi, então, o azul 4207. Gente, com cautela, devido à Avianca, 4207, chama a taxa. Dono 790, totalmente pronto, meia dúzia. Totalmente pronto, coordene com a equipe de solo, então, por gentileza, após a passagem da aeronave da Avianca, que vai ingressar agora no pátio principal, após a mesma, livre para o espectro, na mesma reporta táxi. Após a Avianca, autorizado, reporta táxi, volume 7, 556, torre voltando. Liga. Seguida nova coordenação com controle e subirá restrito ao nível 080 após a decolagem. Perfil da EL. Alternativo, restrito 080 da EL, bônus 56. O bônus 790 na escuta? Por gentileza, guarde nova inscrição para esse pushback de funcionamento. A aeronave da 109 já finalizando quase o push. Assim que a aeronave da Venda para aqui, eu vou taxiar a aeronave da Azul e autorizo o seu pushback. Por gentileza, está aguardando. Taxiando a retaguarda? Assim que a mesma taxa tem livre, então puxa e reporta o táxi. Vento 090089, gol no 556. Livre é claro, gol no 556, tudo moderno. Sendo perfil da saída Arbor, após Arbor direto, Vitória da Conquista. Controle em 119, decimal 8, aciona 02. Aguarda o transponder, por gentileza, Romeu Golf Vivo. Azul 4207 está pronto para o táxi. É, 68 a bordo, 4 horas, Ribeirão. Azul 4207, ciente inicialmente, táxi até através do portão 08, estou aguardando para prosseguir, por gentileza. Devagarzinho, devido ao gol, Azul 4208. Salve, Xanaro 6200, livrou na sua escuta. 60 milhas, tudo oeste de Salvador, serviço radar encerrado. Xamil é o zona 20, decimal 1. 398, não sei que filme é grato. É negativo, foi. Salvador, bom dia, agora 556. Zona 556, subir mantém nível 360 na saída da EL, vigilância. Estou deixando a direto da EL. 5525 no transponder. Siguiente. Oceano é 6200, condições de ingressar portão 04, agilizando? Possível, vai ingressar no 04. Plano 790, copiados dados, prossegue atentando a aeronave da Avianca, que parqueia no 4. Após prossegue parte principal Índia, com temperatura em 1,18.95, ajuste 1,097, bom voo. Azul 4207, segue aeronave da Gol, via parte principal Índia, com temperatura em 1,18.95, ajuste 1,097, bom voo. Está de voo, parte Índia 295, 1,17, 4207, azul. Mike Eco Delta, curva à esquerda imediatamente para o cruzamento do campo, reporta final da 1-7, Mike Eco Delta. Reportará final da 1-7, Delta. 2804, um minuto para o Capão, 1500 pés. Xuripo 04, 1500 pés mantenha, reporta visual com helicóptero, agora na vertical do farol de Tapuã, para pouso na cabeceira 1-7, Olimpo 04. Reportando 1500 pés para o visual. Trip 4903, decolagem autorizada, pistão 1-0, vento uma centena de graus, 1-0 nosso. Azul 4463, só um instante, cópia. Prepara a saída da El, aguardando. E mantém cabeceiro 1-0, gol 1790. Aí mantém 1-0, 1790. November Alpha, solo 07, condições de agilizar o backtrack. Ativa de November Alpha. Porta livrando, cabeceira 1-7, de November Alpha. Porta livrando, cabeceira 1-7, de November Alpha. 4903, decolar 207, controle 19-8. 19-8, Sanche. Olimpo 04, farol de Tapuã 1500, não visual com helicóptero, por ali tem o tráfego do TK. Vamos fazer 3B, entrada para a esquerda. Gente, Olimpo 04, informa o helicóptero, já livrou o eixo da 1-0, vai pouso pairado na cabeceira 1-7. Livre girar base, reporta final da 1-0, Olimpo 04. Livre girar base, reportará final da 1-0-04. 340, nada é. 7-3 checado. Fecha a guarda, pista livre, Mike Eco Delta. Ciente, Delta. Olimpo 04, inicie curva imediatamente. O tráfego 1 minuto para a duna. Sem sequenciamento. Tive curva de imediato para a final da manhã. Gol 1-7-9-0, decolagem autorizada. Pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 0-9-9. 1-7-9-0. Delta livre, pouso, cabeceira 1-7, vento 1-2-0, grau 089, Delta. Quem é que Delta copiou? Oh, negativo, Mike é Delta. Final 3, checado visual com a aeronave no ataque 2. Negativo, livre, pouso 1-7, vento 1-2-0, grau 089, Mike é com Delta. Delta. Miguel, 1-2-0, vento 1-1. 2-0-1, final da 1-0, baixado e travado. Torre, bom dia. 4207, seu ponto de espera tem sido tranquilo. Azul 4207, aguarde, mas tem ponto de espera. Aqui é o Azul 4207? Eu ativo, mantém ponto de espera. Sente. 4463, copia? Copia. Autorizado para Ilhéus, nível 180. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL. Após da AEL, voa a posição coral. Após coral, conforme rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 8. Aciona 5541 no transponder. Ok, então, Delhaus 80, vírgula 10, pela direita, percuta Dael, Coral, reforça pelo plano. De 98 controle, 41 do transponder, azul 4463, estamos prontos para o pedido de estacionamento na posição 1. Azul 4463, correto, portão 1, autorizado para o estacionamento, reforça, tá? Hoje, a 3. 190, sub, mantém nível 4190 na saída PUCA, vigilância. 490, gol 1790. Com curva esquerda, no perfil da saída Momo, após Momo, posição VATAP, após VATAP, conforme a rota do plano de voo. O controle em 1, 19.8, aciona 5534 no transponder. 1-1-0, fala da pista 10, curva esquerda após a decolagem, controle no perfil da saída Momo, posição VATAP. O controle 5198 e o transponder 5534. Trip 9959 correto, parte 3, uma pronta para o SPEC, no mesmo. Vamos pronto, 5959. Então guarda a pista livre. Aguarda. Quatro torres. Sua escuta, torre. Confirme, tocou e remeteu tensão de circuito? Afirmativo, conforme o plano de voo, vai realizar 7 toques remetidos. Gente, aqui na sinal foi autorizado pouso final, ok? O ideal seria só comunicar que a intenção era toque remetida. Afirmativo. Gente, curva esquerda em guerra de seguro de tráfego, 1.000 pés, reporta no Través Norte, a torre de controle, Olimpo 04. Esquerda 1.500, reportará Através Norte 04. Salvador, voo 18, mensagem para Marcelo Cópia, informação Oscar. O Olimpo 04, corrigindo, mantém 1.000 pés, perna do vento, reporta Através Norte. Poderia confirmar no PES o acordo operacional para 1.500? 1.500, ou no 1.500? Mantendo 1.500. Tá autorizado o pouso 3804? Afirmativo. O 1.017 ajuste. Vento 1.90 graus, 1.09. Então 3804. Pouso autorizado 3804. De 4903, chame Recife 1251, alternativo 1.3395. 1251, 1.2495. Alternativa na 3395, agora fala primária de novo, por favor. Primária 1.25.1. 25.1, obrigado. Voo 74, copiou o controle. Agora eu estou escutando, escuta aí, cortei o outro. Voo 74, aciona identificação, chegada Maria, desse mantém nível 060, altímetro 1.096. Estabilizado 3206. Então 3206, chame torno 18, decimal 95. 1895, 3206. Torre Tan 3206, LS da 1-0, baixar a travada. Tan 3206, 1-0, 1-7, ajuste a guarda pista livre. Guarda. Tan 3804, solo 1-4, ele vai à direita, 1-2-1, decimal 1. 2-1-9, confirma? 1-2-1, decimal 1. 2-1-9. 3-2-1-6, somente para informação, tráfego P3 da Poço Aérea, 1.500 pés, na perna do vento. Da pista 10, sem interferir na aproximação. Agora pista livre, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós, pouso autorizado. Então 3-2-1-6. Livre pouso na 10, 3-2-1-6. Na Então, 3804, táxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette pro 612. Bono 864, copia? Sim. Autorizado para Maceió, nível 370. Decola da 190 com curva esquerda, perfil da saída Puca, Jamo, Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, aciona 5546 nos respondos. Autorizado Maceió, nível 370, via planta dessa curva esquerda, puxa Jamo, Caju, já saída. 19 o motor, 5546. Bom, no 864, correto, portão 190, chama pronto, pushback, seu nome. Autorizado, 190, reporta táxi, gol no 864. Gordo 74, mude a frequência para 120 decimal 8. 1208. Salvador, boa tarde, 14463, no ponto de espera, entre mais 0 na companhia. Gente, azul 4463, mantém o ponto de espera. Eu só tenho uma pequena, faz um pouso para iniciar a decolagem, tem um companheiro que está na mão no final. Prioridade do azul à frente. 060. 060, Gordo. Afirmativo, Olimpo 04, gira a base e reporta final de 5 milhas. Reporta final de 5 milhas, 04. Azul 4207, livre decolagem, pista 10, vento 10009. Iniciando, azul 4207. Via Alfa, Juliette, portão 05, agilizando na medida do possível. Alfa, Juliette, para 532, no meio, agiliza. Bordo 74, desça para 2.000 pés, está autorizado a final ILS, então 1.0, reporte estabilizado. Mais estabilizado. Controle Salvador, azul 4207, 1.100 na DAEL. Azul 4207, sub e mantém nível 300 na saída da DAEL, vigilância. Ciente, 300 DAEL, 4207. Temos a bordo 130, 1 hora e 54 de autonomia, Aracaju 10. 1864, táxi via pátio principal, inicialmente, até o através do portão 62, inicialmente aguardando os instruções. Baixa até o através do 62, 1864, vai dar. 0 baixado, travado, 104. Olimpo 04, ciente, livre toque arremetido, a pista 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós, Olimpo 04. Autorizado toque arremetido, a pista 1-0. O azul 4463, torre. 4463. Informação, motivo da espera devido à aeronave que decolou à frente, perfil conflitante. Após o toque arremetido, será autorizado ali a manter. Victor 3443. Sério, tá? Base principal Índia, ponte da torre, 118 decimal 95, ajuste no 0, 16 agora, um bom voo. 10, 16 na ajuste, e base 1295, excelente trabalho. Papá, Alfa, Tango, Tango, desça para 3.000 pés. Pés, confirmado, 1.015 no ajuste? 1.0 no meio, ajuste. 1.0 no meio, Alfa, desça. Alinhada, né, no Rio Azul 4463, após a passagem do P3. Ali, ok, após a passagem do P3. Trip 9959 autorizado, reporta táxi. Autorizado, chama o pronto para o táxi. 9959. 2067, só um instante, copa, prepara a saída da Elda da Motiva, aguardando. Limpo 04, corrimento 22, curva esquerda, perna do vento, tá no 0, 1.500 pés, tá cortando através norte da torre, limpo 04. Esquerda, perna do vento, 1.500, cortando através norte, 04. Salvador, boa tarde, Sanear 6254, essa rocha 380, Rio de Janeiro. 6254, boa tarde, número 2 para a cópia, prepara a saída da Elda Motiva, aguardando. O vento 120 graus, 109, azul 4463. Papá, Alfa, Tango, Tango, desça para 2.000 pés, está autorizado o final ILS, pistão no 0, reporte estabilizado. Obrigado, Alfa, desça. Quando é o Salvador, o azul, 4076, ponto da Alfa. Do 74, chame torre 198, décima 95. Torre 1895. 95, Gordo 74. 1895 com a torre. 1895. Gol 1864, ponto zero, de Jogo Coronel Nacional. Chegada Mares, desse mantenha nível 050, altímetro 10 no meio. 4076. Alfa, Tango, Tango, seis intenções de pouso, pistão na 017. 10, senhora. Geral 9976, senhora, identificação, chegada Mari. Desça e mantenha nível 060, altímetro na 019. Controle, boa tarde, 4463, azul decolado, Natal, passa 1500. Azul 4463, subir mantém nível 180 na saída da El, transição coral, vigilância. 180 da El Coral, 4463. Olimpo 04, visual com 630 na final da 10. Afirmativo, visual com 630. 64, decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 109. Livre decolagem, gol 1864. Linha 0, decola da 10 com curva direita, descida saída da El, Leda, após posição Motiva, onde intercepta a Brasil 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119.8, aciona 5563 no transponto. O meu Golf Vitor liga sua. Chama táxi. Oi, bom dia, trip 9959, tá pronto, ponto de espera, dona zero. Mantenha o ponto de espera. Gente. O meu Golf Vitor sobe 1211. Amém. O Golf Vitor não escutou o sol? Olympus 04360, corra pela direita, aguardando para ingressar final da 10. Olympus 04. 360 pela direita, aguarda para fazer na transição da 10. 196, descida para 070, na mar, estamos fazendo 230. Papapá, Alfa Tango Tango, informa o tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas, 5 milhas, está no circuito de tráfego da pista 10, na escuta da torre. T3, está mantendo 9.510 no Irante, perigo a sua aproximação. Paciente ainda não visual, o Alfa está Azul 4076, após IPAP, desça para 2.010, altímetro 1.06, está autorizada a final ILS, extinção 1.0, reporte estabilizado. E após conforme rota, controle 19.8 e o transponder 5.5.5.5.6.2.5.4. Xené 6254, portão 8, chama pronto, pushback, seu nome. Azul 4076, copiou o controle. Afirmativa, pode descer para 2.10, 4.0.7. Está autorizado a final ILS, pistão na 0, reposte estabilizado. Portará estabilizado, 4.0.7.6. Controle 3.2.9.0, 10.1.9.0, boa, né? Só tem um tanque estabilizado e LS. Mari, desse mantenha nível 090, altímetro 1.06. 090, 3.2.90. Controle gol 9.864, muito bom. Cruzando 5.000 para o 37 na sua escuta. Gol 9.864, subir mantenha nível 370 na saída Pucca, vigilância. Na saída Pucca, subindo para o 370, gol 9.864. Geral 9976, autorizado para editar. Autorizado, editado, geral. 360, não interferindo na aproximação. Está sendo o tráfego visual com Alfa Tango Tango, agora passando externo, bastante trabalho. Aguarda a pista livre, Alfa Tango Tango. Aguarda, Tango. Salvador, Xané 6254, pushback no Waze. Xané 6254, 08, autorizado, reporta ataque. Reporta ataque, 6254. 3025, Solo 1211, Romeu Golf Vitor. Parte 3 para ponto de espera, solo 1211. 9959, decolador 30, controle 19.8. Controle 19.8, 9959. Olimpo 04, curve à direita e ingressa final da 10. Olimpo 04. Curva da direita para ingressar na final da 10, Olimpo 04. Colodão 1-0, perfil da Arbor, após Arbor, boa posição é Lefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, e após é Lefa, direto Vitória da Conquista. Romeu Golfito correto, táxi via base principal Índia, ponto de espera torre em 1-1-1, decimal 9-5, com ajuste no 0 no meio, bom voo. Passaredo 2230, controle de Salvador, Machang, identificação, desça para nível 050. QNH10 no meio, autorizada a chegada a MAN. 1-0, ponto 6-0-5-0, perfil da MAN. Se houver possibilidade de voar proa de Duna para deslizagem, se agradece. Mantém o perfil da chegada, parceria 2230. Mantém, 3-0. Leda, após posição Motiva, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 8, aciona 5-5-3-2 no transponto. Autorizado Galeão, 360. Sael Leda Motiva, pista 10, curva direita. Pêndulo 1-0, rota do plano de voo. Controle 19-8, aciona 5-5-3-2, aciona 6-2-1-3. Oceané 6213, correto, portão 4, chama pronto, deve pelo menos. Chama pronto, 6213. Para o táxi, Oceané 6254. Com 75 a bordo, 4 horas, alterna Guarulhos. Decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, alterna 2085, boa. Azul 4076, reporte estabilizado. Quadrado estabilizado, 4076. Sideral 9976, desça para 5.000 pés, QNH 10016. Desça para 5.000, QNH 10016, Sideral. Bono 962, desça para nível 060. 060, 962. TAN 3290, desça para nível 070. 70, Azul 4076, tem estabilizado o localizador. 4076, gente, complete a aproximação, chame a torre em 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, 9-5, 4076. Torre Salvador, Azul 4076. Quatro zero sete meia, ajuste no zero, uno sete, correção, uno zero, uno meia, aguarda pista livre. Aguardando pista livre, o 4076. Salvador, tipo 9959, tenha condições de dar presente para o Batata. Tipo 9959, inicialmente mantém o perfil da saída devido à aeronave em aproximação. Sem problemas, na praia de Momo agora, 9959. Sideral 9976, desça para 2.000 pés, QNH 10016. Autorizado a final do procedimento, ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desce para 2.000, autorizado ILS X-Ray, Sideral 9976. 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, azul 4076. Tive pronto com azul 4076. Zero 04, visual com Embraer da Azul na final da 1-0. Como é que visual? Condições de enquadrar com o número 2? Condições de enquadrar o número 2, da 1-0. Sente, Olimpo 04, reporta final da 1-0. Reportará na final da 1-0-04. Autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El Leda, após posição Motiva, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-1-9 decimal 8, aciona 5-5-7-0 no transponto. Seu contato radar na decolagem, tem condições de manter, cumprir o perfil da saída árvore? A intenção vai ser já mudar as regras para visuais. Aliás, está presente, já muda a regra para visuais 1.05, ok? A razão de subida vai ser de 1.500 pés, até o nível 1.05. 04. Posição Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Os interceptos estereo V segue conforme. Reporta pronto para o feedback de acionamento, 05021. Será reportado. Gol 2067 autorizado, reporta táxi. Tava 2626, pushback acionamento na quarta. Totalmente pronto? Já vou. Autorizado, reporta táxi. Autorizado, quarta. Será 9976, reduza para 1970 nós, federal 9976. Reduzindo para 1970 nós, federal 9976. Possibilidade da presença de 60 voa toque ajuda a evitar uma formação a umas 5 milhas da frente aqui. A gente pode reduzir mais, se for o caso. Passaria 2230, ciente. Oi, na proa de toque da presente, reduz a velocidade para 2109. Proa de toque, reduzido 2109, do 2230, muito obrigado. Tá 3290, reduz a velocidade para 2109. Vento no 20 graus, 10 nós. Livre, toque arremetido, pista 10, limpo 04. Autorizar toque arremetido, pista 10, limpo 04. Depois baixar o trabalho. Direto aguardando para ingresso. Direto, aguardando para ingresso. Torre Salvador, Chanel 6254, ponto de espera pronto. Chanel 6254, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Eu acho que eu estou no vídeo. 6000, voo 9962. Voo 9962, desça para 2000 pés, QNH 10106, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reportagem estabilizado, X-Ray. Estabilizou o Sideral 9976. Sideral 9976, torre 118.95, Sideral. 1895, bom dia. Foi bom dia, Sideral 9976. 9976 da Sideral. Ajusta 10106, aguarda a pista livre. 10106, aguardando a pista livre. Para o táxi, Xerém 6213, com 112, 3 horas e 20, com 20. Redo 2230, desça para nível... Questão, reduz a velocidade para 180 nós, informa o tráfego na posição de 2 horas, meia dúzia de milhas, rumo nordeste, cruzando 4.500 pés para 2.000 pés, a aeronave que o precede na aproximação. Tá, ciente, reduzindo 1.80, o 2230. Tá, 3290, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 010, limite da proa, QD Mike 120, Simbra, passará o curso localizador. Esquerda 10, treinando. 3290. Esquerda 010, 3290. Sim. 3290, desça para nível 0620. 060. Esquerda, perna do vento e reporta para girar base. Esquerda, perna do vento, reportará para girar base, 04. liberar o 9976 solo aos 40, liberar a direita no 21 decimal 1. Liberar a direita no 21 federal. 213, taxi à Índia, ponte Vera Torre, 118, decimal 95. O ajuste no 06, um bom voo. 3195, via Índia, obrigado, boa tarde, meia vez em frente. Solo, bom dia, Federal 9976. Federal 9976, bom dia, Alfa, Kilo, Pate 3, atentou ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pate 3, Federal. Alfa Tango Tango, autorizado 180, reporta para ingresso, pátio principal. Limpo 04360, curva pela direita, reporta interceptando a perna do vento. 360 pela direita, reportará interceptando a do vento 04. ...067, prossegue o táxi via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 06, bom voo. Torre 286, boa tarde. Massaredo 2230, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Estará estabilizado, 2230. 3290, para o curso localizador, curve à direita na proa 065, nessa proa intercepta. Desça para 2000 pés, QNH 10196, autorizada, final do procedimento ILS X-Ray, pista 10. Reduz a velocidade para 1809. Direita 065, 2000, autorizado, 3290. Boa tarde, gol 1962, passando em Índia Serra, baixar trabalho. 1962, 1096, ajuste. Vento 120 graus 089, livre pouso, pistão 10, gol 1962. Pouso autorizado, pistão 10, gol 1962. Formação aeronave P3 da Força Aérea realizando espera no setor norte, tem interferir na aproximação. Afirmativo. Gente, o Charlie Alpha Tango, mantenha sob condições visuais. Salvador, Xanéia 6254. O Xanéia 6254, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída da EL. 360 da EL 6254, autoriza Leda? Autorizado Leda, o Xanéia 6254. Leda, grato para o 360, 6254. Passaredo 2230, estabilizado? Zero, full e LF, estabilizado. Passaredo 2230, complete a aproximação, chama a torre em 118 decimal 95. Foram 1895 até já. Nessa frequência para o cruzamento? Preto estabilizado, vai passar o externo e já visual com a pista. Passaria 2230-1017, ajuste. Segue número 2, aguarda a pista ali. 90-1017, como número 2, aguarda. 90-96, corrijo. Ajuste 90-96. 90-96. Puff Vitor, quanto possível estimado para pouso? 1630, amigo. Obrigado. Tango Vitor, desce inicialmente para 2500 pés. Vou aí na proa da rotatória. Tem conhecimento das cartas de Salvador? Estou preparado no pé, proa da rotatória. Acho que a Tango Vitor desce para 2500 pés. 2500 pés, ótimo. Salvador, Xané 6216, ponto de espera pronto. Gente, o Xané 6213, mantém o ponto de espera. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, controle. Confia em posição. O Charlie Alfa Tango responde acionado é o 0170, confirma. Obrigado. Controle de Salvador ainda não estabeleceu contato radar, porém informa a aeronave na posição de... no través de Jardim Armação, a 4 milhas à sua frente. O 5021 está com 714 a bordo, 4 horas de fundo de autonomia, alterna no Ribeirão Preto. Azul 5021, táxi via Índia, ponte para a torre, 118, décimo 95, ajuste no 096, bom voo. Táxi via Índia, ponte para a chama 2-5895, azul 5021, bom dia. Saulo, gol 1962. Interceptando a perna do vento, Olimpo 04. Sente, Olimpo 04, nova, 9360, reporta interceptando. 9360, reportará interceptando. Yankee Romeu Tango, controle de Salvador. Muito boa tarde, Yankee Romeu Tango, de Cia Índia com Índia para Cia Índia com Índia, locado 0115 no transponder, com 3 no POV. Regulando agora pela esquerda, seguindo para a vertical da DR-324, sentido Candeias, a matriz de escuta permanente, sem interferência em Camaçaria, área restrita. Gente, Yankee Romeu Tango, mantenha sob condições visuais, 500 pés, reporte 20 milhas de Salvador. Contra 20 milhas, Tango, visual. 290 na escuta da torre? Prossiga. Isso foi informação, ajuste 1096 para a nave da Avianca ingressando para decolagem. Aguarda a pista livre, tá? 3290. Aguardando. Passaria 2230, solo 47, nível direito, ano 21, décima 1. Copiou? Passaria 2230. Afirmativo, um Robson 44. Fala, Gabriel. Depois a gente se fala aí, um abraço, um bom voo. Decolagem autorizada, pistão 90, 62 e no 3. Estou presenciando a decolagem. 2230, boa tarde, táxi Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, 2230. Somente uma informação, aeronave P3 da Força Aérea mantendo espera no setor norte, 1.500 pés, sem interferir na aproximação. Acende. 195, Xané 6254. 251-3305, 6254. Secundária 3395. Secundária 3395-6254. Trip 9959, chame Centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0, para a base de Trip 9959. 3290. Interceptando a pedra do vento, Olimpo 04. Se a pista que decola. Gente, número 2 para a Copa aguardando. Obrigado. Controle, o papai está se levantando, passou através do parque de Pitaçu. Fotão 7, chama a torre 118, decimal 95. 1895, grato. Controle, a CNA, 6213, decolando a escuta. O Xané 6213, contato radar na decolagem, sou para nível 360, saída dela. 360 da EL, na escuta. Solicita cruzamento da 1735 da 1028 para sobrevoo na barra da. Na praia do poste. Gente, Charlie Alfa Tango, ingresso final da 35, fará o cruzamento sobre a pista 35, a fim de não interferir na aproximação da 10. Está autorizado então o cruzamento da 1735 e fica aguardando a autorização da 1028. Negativo.